Só um peito vazio descobre que o mundo é um moinho. E quando isto acontece, a alegria vai embora. E as cordas de aço de um violão solam baixinho. Uma canção que se chama Disfarce Chora. Eu confesso que tive sim um amor proibido. Vai, amigo, e diz-me o quanto eu tenho sofrido. Mas tudo se ajustará. Numa grande alvorada o sol nascerá, pouco importa depois, se estaremos juntos nós dois. O nosso amor brilhará numa noite tão linda. As rosas não falam, mas pode enfeitar a grande festa da vida. Confesso que tive sim um amor proibido. Vai, amigo, e diz-me o quanto eu tenho sofrido. Mas tudo se ajustará numa grande alvorada. O sol nascerá, pouco importa depois, se estaremos juntos nós dois. O nosso amor brilhará numa noite tão linda. As rosas não falam, mas pode enfeitar a grande festa da vinda.